02. Para acionamento táxi 118, decimal 95, altímetro marca 1016. Tá funcionando, tá ok? Seu ativo está inoperante? Afirmativo. Então, NDB Zulu. NDB Zulu? Final do NDB Zulu, seu autorizado. Ciente. Aguarde para acionamento. Já Papa Oscar, desce para o desvio de tráfego, reporte passando 2000 pés. Mas Bravo Oscar te avisou com o Airbus da TAM pousando agora no 0? Afirmativo. Prossegue da presente direto para o Pato 3 sem interferência. Com o Estão no 0 e atendendo as aeronaves no solo. Mike Bravo Oscar. Utilizado grande pouso de Pato 3 sem interferência. Mike Bravo Oscar. Agradeço o condicionamento no ponto de espera. Tem uma aeronave da TAM que vai parquear no 11. Após a mesma, está autorizada início do push. Aguardando a autorização de pouso, já baixar travado? 1016, continua aguardando a liberação do pouso azul para 076. Um minuto para 7. Sente. Bravo Kilo Whisky, 360 pela esquerda. Já Papa Oscar, prossegue em condições visuais, tem frequência livre. Meia no solo 33, direita, chama o solo 121, decimal 9. Direita, 19, está 32, zero B. Então, 38, 3804, acione identificação, autorizado chegada mar e desce, mantém o nível 060, o ajuste no 0 no 6, redução para 2509, 3804. O sul pousará no pátio lateral da pista, né, sem interferência também. 7, azul 476. Max Juliette Romeu, reporte pro táxi. Informo que o ILS X-Ray da pista na 0 já está disponível, confirme? Ah, voltou então. Tá bom, obrigado. Então vamos pro ILS. Gente. Max pra voz, reporte no solo controlado para 3. Chamada no fundo, já tá no pátio, ok? ILS, então tá disponível aqui. Confirme. O passaria 2230 tá... intenção de fazer o ILS, então. Ciente, então aguardo o ILS que se rida pistando a 02230. Desce e mantém 3000 pés. O ajuste no 016. Positivo, tá certo. 3000 pés, passaria 2230. Passaria do 2230, chame a final Salvador, agora em 1119, decimal 35. 1935, 2230. Aqui, Luiz. Final Salvador, bom dia, passaria 2230, boa tarde. 2230, boa tarde, acione a identificação, desça 2000 pés na proa de duna, autorizada final do ILS X-Ray para a pista 90. Identificou 2000 pés na proa de duna, 2230. Aguardar o seu gate, é 02. Assim que a aeronave da Avianca ingressar, correção, liberar a entrada do seu finger, está autorizado se prosseguir via Juliette para o 2. Fala, boa, azul, para 076, liberando. Azul 4076, prossegue via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa vai manter essa Juliette do 4076. Gol no 754, acione identificação, autorizado chegada Mari. Desce e mantém o nível 070, o ajuste no 0 no 6, redução para 2509. Vai reduzir, 670 na Mari. 0 vento, 090 graus, 12 nós. Bravo, que Luiz, que ingresso ao final da 17, reporte estabilizado. Controle. 6254, boa tarde, mantenha o ponto de espera, dono zero. Cidade na chegada maré, ajuste 1016. Mike Juliette Romeu autorizado, táxi até a interseção, mantém a posição na interseção, tem um Charlie 150 aproximando para pouso na 107. 09 com fins, confirme a alternativa, com a autonomia. Trolle 1208, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Papatango, Bravo, Kilo Whisky, autorizado pouso, pistão no 7, o vento 110 graus, 14 nós, Bravo, Kilo Whisky. Alfa, espera, da 10, 18, 95, 10. Aguarda a passagem do tráfego após a linha e mantém cabeceira no 7, Bravo, Kilo Whisky, qual é o Mike Juliette Romeu? O azul 4076, fica condicionado após a passagem do tráfego da Webjet, ingressa via Juliette para o 09. Ok, o caso do aeronave da Webjet condicionado após a passagem, vamos ingressar para a posição 09. Identificação autorizada em chegada Mari, desce e mantém o nível 070, o ajuste no 09. Chegada Mari, 070. Fora, grato, senhor. Gente, Mike Juliette Romeu decola aos 39, prossegue com a proa do farol de Itapuã, chama o controle 1208, bom voo. Proa do farol de Itapuã, vai chamar o controle 1208, grato pela colaboração, abraço. Bravo que Luiz, que no solo aos 40, autorizado backtrack até o parte 4. Controle Salvador, muito boa tarde, é o papapapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Decolou da 17, senhora, está ingressando na linha do Litoral Sul. A intenção é sobrevoo em São Marcos, próximo ao Hospital São Rafael. Mike Juliette Romeu, mantém a linha do litoral. Tá, mantém a linha do litoral, Romeu. Quando possível, será autorizado. Controle, boa tarde, Papatango Juliette, Tango Zulu, decolou no zero, passando 800 pés. Papatango Juliette, Tango Zulu, contato radar, sobre mantém o nível no 00, cumprindo a saída árvore. Gente, vai cumprir o perfil da árvore, Juliette, Tango Zulu. Tu ingressa para o 9, por gentileza, via Juliette. 9, Juliette, Vitor 0, 7. Ocean 6254, alinha e mantém, cabeceiro no zero. Alinha e mantém no zero, 6254. Né, 230, está autorizado a final do IRS, reporte estabilizado. Sarei já está visual com o campo já. Complete IRS X-Ray, chama a torre Salvador, 118.95, bom posto, passarei do 2230. 118.95, até daqui a pouquinho. 3804, reautorizado, nível 050. Guarda informação de tráfego 3804, gol 1941, gol 1941, desça 2000 pés, Autorizado final do ILS 3 para pista 1-0, reporte estabilizado, localizador. Informarei, 4-1. 2-3-0. Bom dia, continua a aproximação, número 1 para pouso, continua e aguarda informação de pista livre, tem um Airbus da Avianca que vai iniciar a rolagem mais alguns instantes. Paciente aguardando, senhor. Gente, Bravo que Luiz, bom dia. Mike Leste Romeu está mantendo a linha do litoral. Para Ponte de Ouro. 330, senhor. 754, final Salvador. 119.35. Gol na 754. Salvador 35240, informação Quebec, ponto ideal. 35240, aciona a identificação, autorizado chegada a Mari, desce, mantém o nível 080, o ajuste no 0 na meia. 080, Mário, no 0 na meia, 35240. Salvador, bom dia, Sam 3283, passa nível de voo 190 para 150. Sam 3283, aciona identificação, chegada a Mari, desce, mantém o nível 090, o ajuste no 0 na meia, redução para 2509. Controle, gol no 754, bom dia. Bom dia, no 754, desse é o 050, vigilância, chegada a Maré, redução indicada 2209. 220, indicada e 50. Confirmado, o INS está operando, senhor? Completo. Obrigado. Está autorizado 500 pés, devido a vários tráfegos aproximando da pista 1-0. Ok, eu estou no carro. Sobrevoa na região ali perto de São Rafael. Sente, quantas milhas afastado de Simbra? Eu não tenho como te dar esse valor, senhor, mas eu posso reportar em cima sobrevoa para dar uma ideia. Ok, aguarde para prosseguir direto. Temos um tráfego na passando duna, após a passagem desse tráfego e será utilizado. Ok, grato, senhor. Salvador, Chanel 254. Chanel 254, contato radar sul, mantenho 380, saída da EL. 380, saída da EL, 254. Gudo 924, desse, mantenho 060. 060. Gudo 754, desse, a 4 mil pés. 4.016 no ajuste. Gol no 754. Prossiga. Desça 4 mil pés, 1.016 no ajuste. Ok, 4.016. Gol no 941. A escuta. Tráfego na sua posição em 12 horas é um Robson 44, mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação. Complete LS com a torre em 1.98.95. Um pouco. Exato. Gol no 754, sobre vetor radar, mantenha presente proa, limite ao curso do localizador. É manter a próxima, localizador limite, obrigado. Seleção Romeu, está autorizado, voo direto ao destino. Ah, eu vou reportar a missão, eu vou Romeu. Chama Centro Recife, na frequência no 3325, alterno 251. Gol 924, velocidade indicada. 240. 2409, desse mantém o 050, o Gol no 924, mantém na velocidade. Mantém 2409, 10-0. Confirme, por gentileza. A gente é sempre 050, mantendo 249, a 9 da frente. Sente. O tipo 5240, da presente desse mantém o 060, voe na proa da posição Itape, com 240 nós. 060, Itape, 240 nós, trip 5240. Mike Flash, amanhã iniciou sobrevoo no setor, chama. Sente na escuta do controle, gol no 924, chama final Salvador na frequência 119-1935. 1941 na torre. Prossiga na escuta. Cheque 30. É embaixo, senhor. 5-0, perfil da chegada maré. Redução indicada 2109, 210. 210 nós a partir da presente, desce ao 050, chegada maré com 9-5. Está 3804, tráfego que o senhor recebe sua posição em 12 horas a 5 milhas, é um Robson 44. Não interfere na sua aproximação, complete LS com a torre em 11895, bom pouso. 3205, tá, boa correção. Gol 1754, desça 2000 pés. Reassuma a navegação na proa de Duna. Está autorizada a final do ILS X-Ray para pista 10. Essa proa de Duna, 2000, está autorizada ILS. 3-0, ingresso de Lete, remota 1-4. Remota 14, autorizada. Uma Simbra, prosseguindo para a final do procedimento. Ok, está no visual, mas já chamou, mantendo 1507, graças. Controle de Salvador, boa tarde, Web 6741, saída da El. Trip 5490 after the traffic by Go Company, line up and wait, runway 10. After the traffic, 4 by, line up and wait, 5490. 210 por 20 milhas. Afirmativa, com 20 milhas assume a navegação na proa de Vitória da Conquista, subindo agora para nível 100. Positivo então, subindo para uma centena, 210 por 20 milhas, a parte direto da Conquista, o LS San Zelo. Controle Oceaner 6254, motorista proa de Gris. Mantém o perfil da saída. Objeto 6741. Escuta o Web 6741. Contato radar, sub mantendo 340, saída da EL. Sobe 340 na saída da EL Web 6741. Trip 5240, redução para 210 nós. 2109, trip 5240. Afirmativo, está autorizado a descida até o 050, trip 5240. Chamando agora final Salvador 119-35. 1935 até o 050, trip 5240. Então 3283, redução para 229. 229, aproximando do nível 1095. 4-0, boa tarde, a sua identificação, desça o 050, mantém proa de TAP, inicie redução para 2109. 2109, trip 5240. 1754, informa o tráfego, a uma milha do marcador externo, mantendo 500 pés pairado, é um Robson 44, não interfere na sua aproximação, complete com a torre em 118.95, boa tarde, bom pouso. Obrigado, até a volta. Gol no 924, reassuma a navegação na proa de Duna, desça a 2000 pés, autorizada a final do ILS X-Ray. Duna 2000, resposta para o final do X-Ray. 5240. Na escuta. Para o curso do localizador, curva esquerda até a proa 050, nesta proa vai interceptar o curso, desça a 3000 pés, ajuste 1016. 3000, 1016, 0. Zero, limitado pelo curso localizador, trip. F135490. XNM6254, chame o centro Recife, 13325, alterno 251. 3325251-6254. Salvador, muito boa tarde, Papa Romeo Whisky, Michael. Aqui é Alfa, sendo de educação, chegada a mar, desse mantenha 060. Ajuste o altímetro no 015, redução para 250 nós. 060, 1025, reduz para 250 Whisky, Pike Alfa. Confirme para o solo, gol 941. Box de parada. 0 radar contact on departure, try and maintain flight level 200 on Momo departure. Momo via Momo departure and confirm Scott Cole 5543. São 3283, completa redução para 200 nós. Chame final Salvador na frequência 1 19 35. 1935, 0 nós. 1 4 nós, autorizado o pouso, pista no zero. Vire pouso, obrigado. Grande acione identificação desta 4 mil pés. Ajuste de altímetro no 0 no meio, está livre da restrição em TAP. Avelha no 0 e meio, livre da restrição. A velocidade que foi recomendada anteriormente foram 209, permanece? Permanece. O senhor está seguindo a Alfa Tango 43 na aproximação, sua posição 12 horas, exatas 10 milhas. 43, remota 08. Alfa Kilo, 43, remota 08. 2 mil pés, o portaró estabilizado, final X-Ray 3.5240. 924 estabilizado. Voo no 924, tráfego, o senhor recebe a 2 milhas à sua frente. Está mantendo 500 pés pairado, um Robson 44 não interfere na aproximação. Complete, chame a torre, 1895, bom pouso. 1895, boa tarde, gol 924. Gol 1924, boa tarde, continua a aproximação, número 2 para pouso, reporta o marcador externo embaixo travada. Boa tarde. Beleza, via upper Zulu 9, em vez de voo 330. Decola da pista 1-0 com a primeira curva à esquerda na saída Momo, transição Fruti. Acende transponders 5011 e controle no 20-8. Sabe, minha 72, dando cotejamento correto, time para puxa, está na marca. Gol no 754, no solo ao 54, libera a direita e chama 121 no decimal 9. 121 vai chamar, obrigado. 251. Confirme. Você travou? Sente gol 1924, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 1-4 nós. Salvador, bom dia, 35240, transfere, final de 9 milhas. Afirmativo. Sinal escuta, triplo. 683, reduz a 1709, reassuma a navegação na proa de Duna, reforço estabilizado, localizador. Quando o dono reduzindo, dono 70, portaria estabilizado, sabe? 3283. 3283, desce 2 mil pés. Hotel Salvador, no 600. Por gentileza. É o Gol. 200. Está cruzando agora o 120 para 5000. Nós estamos com uma cliente a bordo e foi necessário orientação médica. E já estamos com velocidade bem reduzida, a possibilidade da gente tomar prova de fato. Ok, desce inicialmente para nível 110, restrito, e foi Ituna direto. 110, 12. Afirmativo. Trip 5240, check 3. Embaixo, travado. Ciente, o vento 100 graus, com 15 nós. Autorizado pouso, pistão no zero. Trip 5240. Ciente, pouso livre. 95, bom pouso. 1895, muito obrigado. Está apoio de solo para a paciente? Informamos aos senhores que nós temos médico a bordo. A pessoa já foi identificada. Está bem, é só para encurtar aqui a nossa descida. Certo, mantenha 110 e aguarde para a descida. Mantenha 110 na proibidora. Afirmativo. Diz que Mike Alfa vai atingindo uma 110. E Mike Alfa, redução para 200 nós. Para 200 nós o Whisky Mike Alfa. Torre Utan, Torre Salvador, Utan 3283, final visual, está abaixado e travado, muito boa tarde. Utan 3283, boa tarde, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Estou seguindo, aguardando a autorização. Zero informa o tráfego no sentido oposto, passando 170 em subida ao nível 100, um Charlie 402. Juliette Tango Zulu informa o tráfego na posição de 12 horas, 17 milhas, mantendo nível 110, um Bank 737. Tango Zulu. Acima, tio, o tráfego ainda não visual, Juliette Tango Zulu. Sim. Controle, é o no 600. Confirma o tráfego. O tráfego está na posição de 12 horas, 15 milhas, passando 7.500 pés em subida ao nível 100. É um Charlie 402, um Gol no 600. Após cruzar com esse tráfego, será autorizado a descer até 2.000 pés. Qual é a distância do no 600 para esse tráfego? 10 milhas, agora 10 milhas, sentido oposto, passando 7.500 pés o tráfego. Positivo, não temos notícia. Estamos aguardando só para continuar na descida. Já Tango Zulu está mantendo, passando 7.500 pés? Afirmativo. Sente. Controle. Índia Paparosca, 1.500 pés, revivou o visual na corredor Veracruz, após Interlagos. Gol no 697, completo final, chame Torre, 118.95. Só informa o tráfego do helicóptero, 500 pés, próxima Simbra, não irá interferir na sua aproximação. Ciente, gol no 697. Matiu. Controle, o papapá, Mike Juliette Romeu, está próximo ao carro e para regresso, senhor. Obrigado, Abata. Sente, prossiga para a linha do litoral, informe, ao interceptar o litoral, informe...